Prepare-se. Neste momento, você ouvirá o testemunho da ex-comedora de cadáveres, Maria Santana. Eu morava em Belém do Pará e eu teve um filho. E esse meu filho, eu deixei lá com a família, porque o meu irmão, quando andava drogado, ele corria atrás das crianças. Glória a Deus, para matar, era atrás de nós ali. E ele me jogou no olho da rua, não queria que eu ficasse com o filho ali, senão ele ia me matar. Amém? E ali, irmãos, o pai tinha abandonado. Ele disse que não era dele. Depois que a criança nasceu tudo ele. Ele queria assumir. Eu disse que eu não dava para ele. E ele queria viver comigo. Eu disse que eu não queria mais. E ali, irmãos, eu peguei, dei esse meu filho para a irmã dele. Eu disse, eu não vou lhe dar, mas eu vou dar para sua irmã esta criança. Eu vou dar esta criança para tua irmã, mas para ti eu não dou. Ali, irmãos, eu disse, mãe, agora eu vou-me embora para Manaus, eu vou atrás do meu pai, e ali eu não sei para o que vai ser da minha vida, eu vou-me embora. Ela disse, vai, minha filha. Ela me deixou no barco nesse tempo, aquele navio era Rondônia, glória a Deus, era Rondônia, um navio tudo de ferro. Glória a Deus, eu fui-me embora. E ali eu disse, mãe, eu estou indo, vou-me embora. E eu fui-me embora. Aqui para Manaus, eu deixei minhas coisas aqui. Eu acreditei numa senhora de idade. Deixei minha mala, deixei todas as minhas coisas. A velha era cigana, eu não sabia. Pegou as minhas coisas, levou até hoje. E eu fiquei na mão. E depois que foram me dizer que ela era cigana, ladra, eu não sabia. E ali eu fiquei na rua, pelas casas. E ali, irmãos, eu já comecei a conhecer pessoas. Da glória a Deus. E de repente, eu me encontrava já num bar. Eu vou contar rápido. Eu me encontrava num bar com os amigos. Eu quero te dizer que ninguém tem amigo. Nosso amigo só é Jesus Cristo. E ali, irmãos, eu estava no bar com os amigos, que eu dizia que eram meus amigos, as minhas amigas. E eu comecei a tomar ali uma cerveja. Amém? E ali passou uma mulher aí, tipo, me reconheceu. Santana, é tu mesmo? Eu digo, sou, porque você já sabe que mataram o teu filho em Belém do Pará. Mataram o teu filho, estruparam o teu filho, jogaram dentro de um buraco, cortaram a cabeça dele, pé, mão e jogaram. Despedaçaram tudo o teu filho. Eu digo, eu não acredito. Ela disse, foi. Eu digo, mas eu não acredito. Irmãos, eu saí dali. Glória a Deus, eu fui quebrando as garrafas todinho, não paguei nem nada, que eu não fiquei mais em mim. Irmãos, e ali, o diabo, ele começou a tomar, glória a Deus, a minha vida. Eu disse, o que fizeram com meu filho vai pagar. Eu fiquei com aquela revolta muito grande. Ali, glória a Deus, eu já estava com 18, já para 19 anos. Mataram meu filho com 9 anos de idade. E ali, de repente, irmãos, glória a Deus, eu entrei ali na compensa. Ali na compensa de primeiro não tinha casa. Era só um matagal horrível. E ali eu entrei e fez um pacto com um demônio chamado Lúcifer. Aleluia. Da glória a Deus. Aleluia. Ali foi meu sofrimento, irmãos. Ali eu disse, Lúcifer, demônio, se tu existe mesmo, me dá tudo o que eu quero. Irmãos, eu tinha mansão. O diabo me deu mansão, me deu casa, me deu dinheiro, me deu tudo que eu não tinha. Aconteceu, eu cortei meu braço aqui e tirei meu sangue e dei pro diabo. Fiz um pacto com ele. Irmãos, e aí? Glória a Deus, eu já entrei numa casa bonita, fiquei ali morando onde o diabo me deu. Aí, irmãos, só ia comigo, era muito nova, mas bonita. Glória a Deus, aleluia. E ali, irmãos, o diabo vinha. Enviava desembarcador, advogado. Enviava pessoa do dinheiro, mas só pessoa do dinheiro. Aleluia. E chegava ali, eu fazia o trabalho com aqueles homens. Eles me davam tanto, era dinheiro alto, só era carrão na porta da minha casa onde eu estava. Eu tinha muito dinheiro. Aleluia! E de repente ali, irmãos, o diabo, ele se aproximou aí de mim, olha, eu quero te dizer uma coisa, já tem muito dinheiro, já tem essas casas, essa emoção que eu te dei, eu quero uma coisa. Eu digo, o que, Satanás? Ele disse, tu é minha, tu me pertence. Agora eu quero uma coisa, eu quero sangue, aleluia, eu quero sangue, eu quero que tu tire sangue de pessoas e tome esse sangue, porque eu que vou estar tomando contigo. O diabo não é brincadeira, irmãos, o diabo não é brincadeira. E de repente ali, irmãos, eu comecei, eu disse, Satanás, eu vou fazer a tua vontade, sim. Irmãos, ali o diabo tomou conta de mim, do meu corpo. Ele já tinha tomado conta. Ali, irmãos, glória a Deus, aleluia, eu comecei a usar faca, glória a Deus, aleluia, e um copo de vidro. E aí, irmãos, glória a Deus, eu comecei a tirar sangue de pessoas inocentes junto com os traficantes que eu estava. Ali os traficantes eram lobisomem, cachorrão, só nome feio. Não era nem nome, era apelido. E ali eu comecei a andar com aqueles traficantes, traficar drogas. Aleluia! Eu comecei a usar drogas. Eu comecei a usar injeção nos meus braços. Cocaína, heroína, glória a Deus, crack, loló, todos os tipos de droga eu conheci, não tem uma que eu não conheço. E ali eu comecei a usar essas drogas. Ali, irmãos, eu fui começar a vir, glória a Deus, tirar sangue de pessoas drogadas. Irmãos, eu puxava a faca e fazia o trabalho que o diabo mandava. Eu pegava pessoas de 50, 70 anos, pessoas inocentes, crianças inocentes, metia a faca, tomava o sangue daquelas pessoas. Da glória a Deus. E ali, irmão, eu não tinha pena de ninguém, porque o diabo já estava na minha vida. Eu estava cega porque eu não conhecia Jesus. E ali, as pessoas caíram no chão, irmão. Cheio de sangue atirado, eu ia me embora com os traficantes. Aí a polícia já começou a me perseguir. Glória a Deus, denunciaram para as polícias viram o que é isso. Aí, glória a Deus, começaram a falar, era, foi a pipoquinha que fez isso com os traficantes. A polícia começou a me perseguir, irmão, com armas para me matar. Uma vez eu saí, e quando passou uma senhora quase de 60 anos, eu tirei a faca, tirei o sangue daquela senhora, parei aqui, botei o copo e comecei a tomar o sangue daquela senhora. E começava a limpar minha boca e o diabo dava gargalhada, irmão. Aleluia. E de repente a polícia viu. Uma soldada se aproximou de mim, muito saudável. Ela foi me batendo com aquelas botas, me bateu. Glória a Deus, aleluia, bora, é atrás de ti que nós estamos. Eles me levaram ali para 7 de setembro, irmãos. E ali eu comecei a apanhar. A minha mão enchia, ficava desse tamanho. Aleluia. Para você ver quando a pessoa é escrava do diabo, que o diabo faz com a pessoa. Glória a Deus, mas o diabo não sabe de uma coisa, que Jesus é o caminho, aleluia. Ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. E ali, irmãos, eu comecei a sofrer ali dentro, aleluia. Sofri, eu traficava drogas ali dentro. O diabo enviava drogas ali para mim. Glória a Deus, eu só andava drogada ali dentro. Eu fazia trabalho ali dentro. Glória a Deus, aleluia. E aquele demônio se apresentou de mim. Aquele demônio disse, se apresentou, irmãos, eu quero te dizer. Que nem uma pessoa cai demoniada, diz que é o Lucifer, que não é. O Lucifer não cai no corpo de ninguém assim, não. Assim como Deus tem força, Lucifer também tem. Só que a força de Deus é mais forte diz que de Lucifer. Aquele demônio Lucifer apresentou de mim, eu caí por terra, não aguentei. Ele começou a falar, só falar, que ele não entrou em mim, ele falou. Ele disse, eu vou te tirar daqui. Eu te coloquei aqui, eu vou te tirar. Eu vou enviar uma pessoa para te tirar. Irmãos, 5 anos ali dentro, sofrendo, apanhando. Glória a Deus, comendo babus. A comida chegava, ele jogava na minha boca. Glória a Deus, ali era palavrão. Ali era muitas coisas, glória a Deus, o que eu sofri ali. E ali de repente chegou um homem, tudo de preto. Chegou, sai daí. Pode sair daí de dentro. Já estou te tirando, sai daí. Quando eu procurei o homem assinou o papel para me tirar. Eu procurei o homem, cadê o homem? Já tinha sumido. Era Satanás, irmão. Era Satanás. Eu saí para fora. Mais maldade eu ainda lá fora eu comecei a fazer. Eu comecei, glória a Deus, aleluia, a cortar criança. Eu comecei a cortar jovens, pessoas inocentes. Tirar sangue de pessoas, tomar sangue, irmão. De pessoas inocentes que não tinha nada a ver. Aleluia. Aí, irmãos, eu cheguei. Glória a Deus, quando eu cheguei, que eu estava fazendo o trabalho, glória a Deus, com o jovem, a polícia chega para me pegar, eu saio correndo, a polícia não me consegue me pegar mais. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória anda la manaya la basuri me crama la baia. E aí, irmãos, eu fico. E aí eu fico, glória a Deus, no instigo, glória a Deus, da polícia atrás de mim. E de repente, agora presta bem atenção, aleluia. Glória a Deus. E de repente, eu estou lá no Matagal, na compensa com os traficantes. Olha como Deus tinha obra na minha vida. Quando eu estou lá com os traficantes, eu começo a injetar uma injeção no meu braço, drogas. Eu começo a pegar, glória a Deus, aquela droga e fumar. A polícia chega. Quando a polícia chega, é atirado dentro daquele matagal. Hoje tu morre, pipoquinho. Hoje é o último dia, hoje. Aí quando eles chegam lá dentro do matagal, eles começam a atirar no traficante. Os traficantes caem cheios de sangue. E quando eu olho, o que é isso? Eu estava muito doido, irmão. Eu estava drogado, eu estava bacana, eu estava... Só Deus na minha vida. E a polícia, quando eu vejo os traficantes jogados no chão, irmão, eu digo, eu vou morrer. Eu vou morrer, Deus dos crentes, e agora? Quando a pessoa está em perigo, se lembra de Deus. É na hora que se lembra de Deus. Eu disse, agora, Deus dos crentes, me salva. Não deixa me matar. Irmão, eu vi aqueles homens atirados, cheios de balaço. Aí os guardas gritavam, Pipoquinha, nós estamos atrás de ti para te matar, só falta tu. Só que o diabo não sabe que Jesus chega primeiro. Glória a Deus! E eu estava ali. Eu disse, minha mãe... A senhora que tem quase 30 anos de Deus e amor, lembra de mim nas tuas orações. E eu nunca chorei na minha vida, comecei a chorar. A morte estava perto de mim. Aleluia. E ali, irmãos, os soldados entraram. Calma, e eu escondida, me tremendo no mato. E eu disse, Deus dos crentes, não deixa me matar, irmão. Tem gente que diz que Deus não fala com ímpio, fala sim. Quando ele tem plano de salvação, ele fala. Irmãos, quando olhei para os altos céus, eu olhei para o céu, aquela voz como trovão, alabaia. Eita, lava surimi crama, alabaia. Eita, lomanaia, alabaicei. Aquela voz como trovão, irmão. Eu caí por terra que eu não aguentei a voz de Deus. Aquela voz dizia pra mim: te joga no chão, por porque eu vou cegar o soldado. Aleluia. Eu me joguei no chão, não aguentei. Aleluia, os guardas chegaram. Quando os guardas chegaram para me matar, não me viram. Eu estava assim mesmo, irmão, no chão. Os soldados passavam e faziam assim, ó. E em cima de mim eu não sentia nada. Eu fazia só assim. E eles faziam aqueles botão, faziam assim. Passavam por cima de mim, voltavam e faziam assim. Mas sabe quem estava ao meu redor, diz o Salmo 91? Ali já era os anjos que o Senhor já tinha enviado naquele lugar para me dar o livramento, para mim não sentir nada, porque os anjos do Senhor estavam ao meu redor. Aleluia! Os anjos do Senhor estavam ao meu redor. Aquele soldado voltava e pisava pipoquinha, cabelinho. Eles, aquela bota é pesada, irmão. Começava a pisar em cima de mim. E eu ficava. Só assim, mas eu não sentia nada. Irmãos, quando os soldados foram embora, eu me levantei. E olhei. Comecei a olhar. Eu não estou sentindo nada. O que foi que aconteceu? Eu não estou sentindo nada. O diabo entrou novamente dentro de mim. E eu comecei a praticar a maldade de novo. Comecei aí que eu saí, irmão, dali, glória a Deus. Eu estava com sede de sangue porque o diabo tinha tomado conta de mim. Eu estava com sede de tirar sangue, eu saí tipo um bicho. Eu quero sangue, eu quero sangue. Eu tenho que tomar sangue, aleluia. E eu começava a fazer o trabalho do diabo novamente. Agora eu quero te dizer, amada igreja. Eu quero te dizer, você pode dizer, essa irmã, fiz tanta maldade com pessoas inocentes. Como é que Deus perdoa ela? Jesus perdoa sim. Porque Jesus disse assim, ó. Olha como ele falou. Eu vim para os bons, mas os bons não me receberam porque não precisaram de médico. Mas eu vim para os doentes porque os doentes me receberam. Os doentes era nós que estamos aqui hoje, ó. Era nós que estamos aqui hoje glorificando o nome do Senhor, glorificando o nome dele. Nós era doente e Jesus nos libertou e nos salvou em nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmão. Aí o diabo começou. Irmãos, quem quer ouvir como eu comia cadáver, irmão? Então deixa para quando eu vim aqui de novo. Já tá tarde, eu continuo, pastor. Continua. Ali, irmãos, o diabo, ele falou para mim que queria carne humana. Carne de pessoas mortas. Eu disse, diabo, Satanás, eu faço tudo que tu me manda, que eu sou tua. Aleluia. Eu sou tua. Irmão, ele disse, meia-noite tu vai pro cemitério. Aleluia. Meia-noite, irmão. E ponto. Eu saía. Eu não saía mais de mim, não, irmão. Eu saía já tomada pelo diabo. Eu cheguei ali no cemitério, nem os vigias me viram. Quem conhece o cemitério ali da Bolevar? Ali. Irmãos, eu cheguei ali. O diabo disse, olha, e de agora enterraram uma mulher aí, vai lá. Eu fui lá. Eu levei uma pá, levei um prato, um pires, e levei uma faca na minha mão. E levei uma enxada. Eu fui-me embora. Quando eu cheguei no cemitério, irmã, como foi que a senhora descavou aquele buraco ali, aquele barro? Ora, não sabe? Se o diabo estava ao meu redor, ele me deu força. Ele cavava junto comigo. Eu via o diabo cara a cara. Amém? Eles descavavam junto comigo. Quem já viu aquele demônio chamado Chucaveira? Meu esposo já viu. Irmão, ele descavava junto comigo. E ali, eu comecei a descavar aquele defunto. Alabaçu e me crama, alabaçu. E ali, irmão, mãos eu comecei a tirar aqueles miolos, botar na minha boca e mastigar e comer. Gagaredo se alimentava de defunto, irmão. Jesus libertou ele, como Jesus me libertou também. Aí eu tirava aqueles miolos, eu botava na boca e comia, estalava na minha boca aqueles miolos de pessoas mortas. Eu comia isso daqui, ó. Era vinha com minhoca, com tudo eu comia. Eu comia, glória a Deus, chupava aqueles ossos de cadáver. Eu tirava, glória a Deus, a parte da coxa e tirava o pedaço e comia. Começava a me alimentar daquela carne ali. Eu achava gostoso, glória a Deus, cortava a calfate e comia. Aleluia. E começava a tirar os dedos, chupava aqueles dedos, comia aqueles outros. Eu achava gostoso. Eu saía do cemitério, era com a barriga desse tamanho. Olho, barriga e piolho. Eu tinha muito piolho na cabeça. Meu cabelo não era assim. Jesus me deu um cabelo bonito hoje. O meu cabelo era tudo tipo de bombril. Aqueles cabelos duros não era nem de bombril, era tanta sujeira. Era muito piolho na minha cabeça. Eu tinha só barriga e olho, irmão, seca. Eu andava tipo um bicho na rua. Eu era tipo uma bruxa. E ali eu chegava lá onde na minha casa, com um bucho desse tamanho, e ainda batia na barriga, tá gostoso. Quando dava no outro dia, meia-noite, o diabo dizia, tá na hora, vai. Ali, irmãos, eu desterrei uma criança. Eu comecei a comer aquela criança. Eu comecei a comer os miolos, irmãos. Eu comecei a comer a coxa daquela criança. Era a pé, era tudo que estava dentro daquela pessoa morta. Eu comia podre, irmão, podre, fedorento, podre. Eu comia. Eu ia me embora para minha casa. Ninguém me via. Na terceira vez que eu fui comer o outro cadáver, o homem. Irmãos, foi quando a crítica chegou ali. A crítica chegou e já tinha comido a metade daquele homem. Aí eu comi a metade e fui para outra criança. E quando eu estava comendo a coxa de uma criança, a crítica entra. Aquela ali é louca. Aquela ali é doida, é uma bruxa. Aí a polícia viu, não, é a pipoquinha que a polícia está atrás dela. Irmão, a polícia entrou ali dentro para me pegar. Eu saí correndo dali. E quando eu saí correndo, eu estava, glória a Deus, com a coxa da criança na minha boca. A crítica bate uma foto minha. Eu já procurei esta foto, mas eu não me lembro a data e nem o dia, senão eu pegava para vocês verem. E ali, irmãos, a polícia correu atrás de mim para me pegar. Ali eu não vi mais nada. Ali eu andava tipo uma bruxa, tipo uma louca, só cadáver na minha barriga. Eu não me alimentava de uma carne, eu não me alimentava, glória a Deus, aleluia, de carne, de nada, só de cadáver. E de repente eu fui-me embora. E eu ouvi, glória a Deus, esse jovem que está aí fora, que não é mais jovem, é meu esposo hoje. Vocês vão ouvir o que Deus fez na minha vida, aleluia. Eu disse assim, Satanás, eu não quero mais te servir. Eu estou sofrendo muito, eu não quero mais. Quando eu disse que eu não queria mais, irmão, depois de 3 dias depois, o diabo, ele me deixou só com uma frigideira preta, irmãos, preta, toda amassada. O diabo me tomou a casa, o diabo me tomou tudo, irmão. Eu fiquei no olho da rua. Ele me tomou tudo. Eu disse que eu não queria mais servir ele, eu estava cansada dessa vida. Ele me deixou com uma frigideira preta somente no olho da rua. E agora? O que é que eu vou fazer? Satanás, tu não tinha me dado. Por que tu me tomou? É porque tu disse que não vai mais fazer a minha vontade. E de repente, irmão, eu saio dali. A polícia começa a me perseguir naquele lugar de compensa. Essa pessoa que carro de polícia para me metralhar, para me matar. Eu saí de Compensa e fui morar na Betânia. Foi quando eu conheci o meu esposo, irmão. Eu entrei ali, eu morei numa casa alugada. Eu digo, como é que eu vou pagar esta casa? Eu fui morar alugado, irmãos. E de repente, o diabo, ele me dá um paralítico para me viver com ele. Porque eu estava necessitada, eu não tinha nada. O diabo que me deu aquele paralítico, não foi Deus. O paralítico começou, glória a Deus, me dá cachaça, me dá bebida, virei alcoólatra. Fiquei alcoólatra. Eu só andava bêbada na rua, drogada e alcoólatra. E de repente ali, quando eu cheguei para morar na casa dos pais dele, os pais dele me viram nos jornais acontecer que estavam atrás de mim. E de repente, quando eu estou dormindo, ele me dá uma copada na minha cabeça com aqueles copos pesados. Eu disse assim, esse paralítico não sabe com quem ele se meteu com o diabo. E mal eu peguei o ventilador, liguei o ventilador e botei na cabeça dele, ó. Rolou tudo o cabelo dele, meti o ventilador na cabeça dele, eu ia matar ele. Eu só não matei ele, que a mãe dele chegou na hora e disse, tu te meteu com uma louca, ela é louca, a polícia anda atrás dela para matar ela. E dali eu saí. Dali eu derrubei ele da cadeira de roda, irmão. Da porta derrubei lá fora o paralítico da cadeira de roda. Cheguei, ele virou e pediu socorro. Ele é louco, essa mulher é doida. Eu digo, eu não mandei tu me dar ali copada na minha cabeça. Dá glória a Deus. E de repente ali, eu morei ali naquele quarto. Eu fiquei ali, eu pensava que eles ficaram com medo de mim. Não fizeram nada. E de repente, veio este homem que é meu esposo hoje. Ele disse, jovem, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. Aleluia. Jesus chama, jovem. Jesus te ama, jovem. Eu digo, não, Jesus não olha para mim. Eu fiz muita maldade. Jesus não me ama. Não existe Jesus, eu não acredito em Deus nem nesses crentes. Esse negócio de crente é mentira. Eu não acredito nisso. Ele disse, jovem, Jesus te ama. Eu digo, sai daqui. Sai daqui. Eu expulsava ele, mandava ele embora. Sai daqui, seu preto feio. Sai daqui. Aí, irmão, ele começou a pregar pra mim. Aí ele começou, eu digo, tu já tá aqui na minha casa de novo. Ele disse, tô. Porque Jesus te ama. Eu disse, Jesus não me ama. Jesus não olha pra mim. Jesus não existe, isso é mentira. Sai daqui. Aí eu fui-me embora. Eu vou pra festa, vou dançar. Eu vou lá pra casa do terror, dançar, me prostituir. Eu vou lá pro país, eu vou dançar. A minha vida é essa. E eu comecei. Eu comecei a fazer striptease, irmão, para ganhar dinheiro. Eu não tenho vergonha de dizer. Comecei a dançar pro diabo para me ganhar dinheiro. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não salva e não liberta. Quem salva e liberta é Jesus Cristo. E de repente, esse meu irmão de Belém do Pará, ele chega, que é pastor hoje da Assembleia de Deus. Ele chega e me procura, bate no meu quarto onde eu estou morando. Ele disse, Santana, eu abri a porta, eu estava enhoiada, abri a porta. Eu disse, quem é tu? Eu disse, eu sou teu irmão. Eu digo, tu, eu olhei, tu é crente, sai. Eu não gosto de crente, sai, sai, sai. É tudo ladrão, sai, sai, eu não gosto de crente. Vai-te embora. Ele disse, Satanás! Olha a autoridade, né, irmão? Satanás te cala! Eu vim para salvar a minha irmã, porque Jesus me enviou aqui. Irmãos, quando ele falou isso, eu caí demoniada, foi quebrando tudo. Eu comecei a quebrar as coisas dele que estava lá na frente de casa. A única frigideira preta eu amassei de uma vez. Acabou tudo. E agora? Agora vocês vão rir um bocadinho. No fim de tudo isso, vocês vão achar graça da felicidade que Deus me deu. Aí, irmãos, depois ele se deu com meu esposo. Andava eles dois juntos uma vez, esse meu esposo foi lá. Oi, jovem! Aí eu cheguei e disse pra ele, você aqui de novo na minha casa, eu quero um pedaço de melancia. Aí ele entrou lá dentro, sentou. Ele começou a pregar, eu disse, jovem, para aí, eu não vou mais te jogar fora daqui nem fechar a porta. Prega pra mim, vai, prega. Irmão, o diabo não gostou naquela hora. Quando ele abriu a palavra de Deus, só de ele abrir assim, eu caí por terra demoniada. Era muitos demônios, que foi muitas pessoas para me segurar. Eu retornei. Aí eu disse, aí ele começou a pregar, olha jovem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Eu comecei a chorar. Essa palavra entrou dentro de mim. Eu disse, Deus dos crentes, eu não quero mais essa vida. Eu quero o Senhor na minha vida agora. Eu quero o Senhor na minha vida. Irmãos, eu cheguei lá no quarto da casa onde eu estava. Dobrei meu joelho. Eu nunca tinha dobrado o joelho para Deus. Eu disse, Deus dos crentes, se tu tem obra na minha vida mesmo, como os crentes dizem, e esse jovem diz, eu quero ver o Senhor usando esse homem lá no centro. Lá era a igreja, era ali no centro de Zatoni, era essa igrejinha. Eu digo, eu vou lá e eu quero mesmo ver se tu revela. Eu quero ver tu usar o pastor. Olha, Deus dos crentes, eu quero ficar liberta. Eu quero uma casa, eu quero que tu me tire daqui. Eu quero ver tu falar agora lá. Eu saí da minha casa. Olha como Deus faz para aumentar a tua fé. Saí da minha casa. E eu fui, eu disse, hoje eu vou lá para a sede. Hoje eu vou lá para o centro, olha para cá, irmão. Eu fui lá para o centro. Primeiramente eu estava na minha casa. Olhei para a cachaça. O diabo toma um pouco. Aquela voz dizia não. Não toma um pouco a cachaça lá. E a minha boca querendo tomar a cachaça. Eu disse não, vou tomar só um gole. Eu tomei. Eu fui bacana lá para a igreja. Quando eu cheguei na frente da igreja, eu disse, eu vou entrar nessa igreja. Eu nunca tinha entrado na igreja Deus Amor. Eu quero te dizer que a igreja Deus Amor é de Deus. Quando eu entrei, irmão, que eu queria entrar, o diabo, um gorila muito grande, eu vi esse gorila, ele segurou nas minhas mãos. Ele disse, se tu entrar, eu te mato agora. Aí eu fiquei, não, aí veio outro demônio e me segurou aqui. Eu disse, não, me larga, não. Aí uma obreira que tem visão de Deus, ela viu esse macaco. Quando ela viu, ela repreendeu esse demônio. Esse demônio caiu por terra. E eu entrei na igreja. Quando entrei na igreja, irmão, sentei. Quem estava lá? Era o pastor Paulo Dias. Ele já tinha acabado de pregar. Foi a primeira revelada, fui eu. Ele disse, aqui tem uma mulher, uma jovem, eu era jovem. Tem uma jovem aqui, que me revela o Espírito Santo de Deus, que aonde tu tá, tu quer ficar liberta das drogas, de tudo. E se Deus tem obra na tua vida, tu falou desta maneira. Tu pediu Deus descrente me dar uma casa. Cadê você? Aí eu fiquei. Não. Esse cara aí, ele é macumbeiro. É feiticeiro. Como ele sabe a minha vida? Foi eu que falei. Não. Esse homem é feiticeiro. Como que ele sabe a minha vida? Foi tudo isso que eu falei. Irmão. Aí ele disse, quando eu fui querer levantar minhas mãos, o gorila volta de novo, o macaco bem grande, segura na minha mão, tu levantar tua mão, eu vou te matar, eu já te disse que tu me pertence, tu é minha. Irmãos, quando eu querer, aí ele disse, o pastor, e o Senhor me mostra um macaco muito grande, o demônio na forma de um macaco grande, e tem três demônios segurando esta mulher. Cai por terra aí, Satanás. Aí eu não vi mais nada. Diz que eu fui pregando gravata de obreiro. Era obreira rasgando tudo, era quebrando tudo. Pra mim retornar, irmão, era legião. Aí eu fui lá na frente. Ele disse, filha, Jesus te ama. Ele disse, filha, Jesus entrega hoje a chave da casa nas tuas mãos. Hoje é domingo, filha, e segunda-feira ele te dá a tua casa. Aí eu disse, quem falou foi o Senhor? Ele disse, não, foi o Deus que eu sirvo. Irmão, eu tomei posse e fui-me embora. Quando eu fui-me embora, no outro dia, estava ouvindo o jornal que estava dando as casas. Aí eu fui lá, peguei o ônibus e fui lá. Quando eu cheguei lá, segunda-feira, eu digo, ei, senhora, um Deus descrente mandou vir aqui para te me dar minha casa agora para mim me mudar. Tá doida? Tu tá doida? Eu digo, não, o Deus descrente falou hoje comigo, lá na Deus de Amor, para te me dar casa hoje para mim ir embora. Eu fui, ele me revelou. Aí lhe disseram, ela tá doida. Tá doida que não tem casa, moço. Vai embora. Aqui só tem casa para as pessoas que estão sorteadas, que tem. Não tem casa para ti, vai embora. Eu digo, Deus dos crentes, eu não vou, tu prometeu. Quem persevera, consegue. Eu sentei lá no banco, das 8 da manhã, café e água. Até 9 horas ou 10 horas da noite eu fiquei lá. Aí a mulher disse, moço, vai embora, já está tarde. Aí a mulher da Assembleia de Deus chegou, ei, vai embora, a casa é minha, só vou me entregar a minha, vai embora. Eu disse, senhora, tu é crente, é? Por isso eu não gosto de crente. Era para a senhora profetizar para a senhora e para mim, não só para ti, sua gananciosa, eu fiquei com raiva. Ela, vai embora, que não tem para ti, só é o meu nome que está aí. Eu fui chorando, é, Deus dos crentes mentiroso. Deus dos crentes, tu mentiu para mim. Quando eu fui-me embora, se Deus é tremendo, eu fui-me embora, chorando, sem casa, sem nada, fui-me embora. Quando eu fui-me embora, eu olhei para o céu. Aquela voz novamente como o trovão, Alamaná. Aquela voz como o trovão, igreja. Volta, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu que falo contigo. Foi eu que a mostrei para o meu servo. E hoje eu entrego a chave nas tuas mãos da tua casa. Irmão, eu fui rolando, rolando. Aquela mulher, olha louca, caiu. Aí eu fiquei assim tonta. Eu cheguei lá e disse, ei, vem cá, a senhora é da Assembleia. Ela disse, senhor, tu é crente, senhor. O Deus dos crentes falou comigo que é para mim ficar aqui, que ele vai dar a chave da minha casa. Aonde que Deus fala contigo, pecador? Eu digo, Deus falou assim comigo. O Deus dos crentes falou, a senhora quer que eu vá me embora para mim não receber, mas eu vou ficar. Eu chorando, limpei minhas lágrimas. Ele disse, tu caiu ali. Ela disse, tu caiu ali porque tu tá louca. Eu digo, eu não tô louca não, Deus dos crentes falou comigo. Então tu não é crente. Aí eu sentei, irmão. Fiquei sentada. Aí eu vi Eduardo Braga, era prefeito. Aí eu, sem ter essa casa agora, ele já me deu outra. Essa foi a segunda. Aí eu cheguei lá. Eduardo Braga, prefeito, a minha casa. O Deus dos crentes mandou pegar a chave agora contigo. Aí ele disse: o quê? Quem falou contigo, Deus dos crentes? Me dá logo a chave que eu quero ir embora, já tá tarde. Aí ele disse: a senhora não tá normal, Chavioca. Aí lá a mulher da Assembleia de Deus, eu já disse pra ele ir embora. Eu disse: eu não vou, vou ficar aqui. Aí ele entrou lá pra dentro. Aí passou mais 10:30 quase. Eu com fome. Quem persevera consegue. Aí não vem ele: vem cá, chove. Eu digo: oi. Aí ele disse assim: meu primo, quem te mandou vir aqui? O Deus dos crentes. Deus falou com o pastor lá da Deus de Amor. Aí ele disse assim: verdadeiramente foi Deus que falou, toma a chave da tua casa. Eita, lamanaya, lavasuri, mikrama, lavas. Toma a chave da tua casa. Recebe, recebe, recebe, recebe, recebe. Eita, lamanaya, lavasuri. Recebe, recebe. Em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Aí a mulher chegou. Ei, não, prefeito, o nome dela não tá aí não, é o meu do computador. Ele disse: vamos ver, bora as duas lá dentro comigo. E eu: Deus dos crentes, não deixa ele me tomar minha chave não, Deus dos crentes, não deixa. Ah, Deus dos crentes, possa aparecer meu nome nesse computador. Tu falou, Deus dos crentes, tu falou. Aí eu chorando, só eu conversando com Deus, eu só chamava Deus dos crentes. Aí eu cheguei lá. Aí ele: vamos ver no computador. Como é teu nome? Pra ela: fulana tal. E o teu? Maria, nesse tempo era solteira, Maria Santana dos Santos Nunes. Aí quando ele meteu o primeiro nome, foi o meu. Ele disse: a chave não é sua, é dela. Só apareceu o nome dela, o teu não tá. Oh, glória a Deus, eu disse: glória dos crentes. Eu dei um grito muito grande. Oh, glória. Eita, recebe, recebe, recebe a tua vitória. Oh, glória, e canta a lama na maia. Aleluia, Deus. Aí a mulher chegou comigo. Eu falei pra ela: tá vendo? Gananciosa. Tchau, que eu já vou me mudar. Fica aí, que eu vou me embora. Tá vendo? Deus olhou pro ímpio, mas não olhou pra ganância da crente. Eu não estou falando com pessoas aqui que de outro ministério, eu estou falando o que aconteceu comigo. Irmão, olha agora. Cheguei lá. Eu disse: jovem estava lá, que é meu esposo. Está aí, está por aí. Eu disse: jovem, vem cá. Tu me ama? Te amo. Ei, jovem, tu me ama mesmo. Mas eu não quero casar contigo demoniada, não. Tu é uma demoniada, eu quero tu liberta. Eu disse: ah, jovem, ah, eu disse pra ele. Ele disse: eu disse, tu me ama? Amo. Então ajuda a carregar minhas coisas. Aí eu digo: agora que eu me lembrei que eu sou uma frigideira preta, as coisas do meu irmão. O diabo só me deixou com uma frigideira pretinha. Mas até a frigideira preta vai embora. Aí, irmão, ele começou a carregar as coisas do meu irmão, meu irmão. Aí eu disse: jovem, eu te prometo que eu vou te dar 20 reais. Ele disse: ó, eu vou comprar um sapato pra mim. Era tudo mentira, irmão, que eu não tinha nem pra mim comer, quanto mais 20 reais. Aí eu cheguei na casa nova, abri minha casa, ali no Terminal 4, Conjunto Amazonino. Aí ele dormiu, no outro dia ele disse: ei, jovem, jovem, disse: o que é? Os meus 20, agora logo sair pra te me dar meus 20 lá. Eu digo: calma, que tá lá no banco. Mentira, irmão, não tinha nada. Ele acreditou. Dá glória a Deus. Aí, irmão, eu deixei ele ali na Silves. Aí eu digo: espera aí que eu vou entrar aqui no banco. Aí eu achei um cartão tudo velho. Aí eu, o dia do banco mesmo, aí eu cheguei com ele: jovem, infelizmente não tá dando nada, eu acho que tá bloqueada a minha conta. Mentira, que era um cartão que eu tinha achado. Aí ele disse: amanhã tu me dá, eu te dou. Aí tu compra o teu sapato. Mentira, que eu não tinha. Ele disse: ei, tu vai me deixar aqui sozinho, sem dinheiro do ônibus, sem nada, fica aí que eu já venho. Me mandei, deixei ele lá no rolo sozinho. Sozinho. Aí foi pra lá, irmão. Foi para cá, foi para lá. Aí a mamãe chegou de Belém. Não queria que eu me casasse com ele. Ele não tinha um emprego, não tinha carteira de identidade, não tinha nenhum documento. A família dele tinha colocado ele para fora de casa. Ele dormia na igreja. Todos os pastores da Deus Amor conhecem meu esposo. É homem de Deus, irmão. Eu posso dizer que meu esposo foi jovem. 4 horas da madrugada, meia-noite, até 4 horas da madrugada, ele orava por mim para Deus me libertar. Deus tinha me amostrado 3 vezes. Nós fazendo a obra dele nos interior, e Deus confirmou minha libertação. Aí uma vez ele estava orando: Senhor, liberta a irmã Santana, liberta essa jovem. Eu joguei uma pedra desse tamanho na igreja, pá. Ele disse: o que é isso? É um demônio. Eu digo: não, sou eu mesmo. Ele disse: mas teu Satanás, tu perturba. Eu taquei um pedrão grandão em cima da igreja. Aí, irmãos, o Senhor começou a botar amor no meu coração por ele. Eu digo: é que esse pretinho que eu vou ficar mesmo. Aí ele começou a pregar pra mim, ele tinha paciência comigo. Eu digo: jovem. Ele disse: jovem, bora pra uma vigília. Eu fui. Deus me libertou, me batizou. Depois que ele me viu liberta, aí nós casamos escondida da minha mãe. A minha mãe não queria, a minha mãe não suportava ele. Passou um tempo. Aí nós ficamos na casa do pastor Eliel. Ficamos lá. Depois eu digo: jovem, eu tenho minha casa, bora morar junto. A minha mãe não falava com ele. Ele falava com a mamãe, mas a minha mãe não gostava dele, era obreiro. Aí até que Jesus fez a obra. Jesus abriu uma porta no Porto Urucu para ele. Ele comprou tudo. Glória a Deus, comprou a madeira da casa e fez uma casa para nós. A mamãe disse: daqui tu não leva nada, tudo é das tuas filhas. Vai só com ele e te embora. Irmão, o meu esposo no Porto Urucu começou a ganhar 2.500. Ele disse: olha, 500 da minha sogra e 1.000 é teu. Quando começou a chegar com os 500, esse é meu genro. Esse é meu genro. O dinheiro, né, irmão? O dinheiro trabalha até na vida dos crentes. Aí ele começou: tá aqui, minha sogra. Aí ele disse: oi, meu genro, esse que é meu genro, trabalhador. Quando era um lascado que não tinha nada, não era genro. Eu comecei a tirar o documento do meu esposo, eu dava dinheiro escondido. Eu trabalhava para mim dar as coisas para ele, porque eu amava ele. E hoje está aí nós dois fazendo a obra. A minha mãe pediu perdão, ela foi revelada que ela tinha que pedir perdão dele. Aí o Senhor colocou o verdadeiro amor, glória a Deus, na minha mãe por ele, e ela ama mais ele do que eu agora. E Jesus fez a obra. Vem cá, amor, vem cá. Vem orar por libertação agora. 10 horas e não vai orar por libertação, tá bom. Vai orar, o pastor diz que tu tem que orar. Vem cá, tem pessoas oprimidas aqui, vem logo. Vem logo que vai cair demônio aqui, vai. Glória a Deus. Quem gostou do testemunho, irmão?